No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o Ioiô, já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O Ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. A torceira que tá começando, né? Comecei meio bêbado aqui, parece. É muito álcool gel, né? O dia inteiro álcool muito gel. Muito álcool gel na mão, álcool gel no peito. E aí, galera, sexta-feira começando agora mais uma edição do Ioiô aqui na Super Jovem. Tamo junto e misturado, mas não próximos, até as quatro. Já estamos tarde. Começando o final de semana, né? Mais um fim de semana em casa, né? Puxa, que e bom. Se embriagando em casa. Tudo bem, Jorjão? Tudo certo, graças a Deus, né? Final de semana chegando. Pra mim tá tudo igual, né? Porque a gente nunca sabe que dia é. Eu nem me liguei que hoje era sexta-feira, né? Pois é, tipo, bah, todos os dias são iguais. O que, que é hoje? Que você... E aí, Kleber, tudo bem? Como boa tarde é que pra tá? Todo mundo, boa sexta-feira, tudo certo e tudo, de boa? Tudo ótimo. Pois é, e a gente nem se liga que também que final de semana a gente tem o dia das mães, né, cara? Verdade. Esses dias estão, sei lá, meio turbulentos e tanto dias em casa que a gente nem sabe mais quando que é feriado, quando que é data do quê, o pois data é. Que não é. Olha, tudo meio que passou meio assim, né? Páscoa passou, tipo, né? Meio despercebido assim, também. Algumas coisas que se fazem nessas épocas, por exemplo, na Páscoa é subir o Morro do Calvário, que a vida inteira foi feito isso, pela primeira vez não foi feito. Pois então, é. Tem algumas coisas que a gente, até no dia a dia, tem gente que tem assim uma rotina. Ah, tal dia tem um futebolzinho, tal dia tem não sei o quê, tal dia tem um Rotary, né? Alguma, exato. Né? E agora não tem mais nada disso, você acaba se perdendo em que dia que está. E olha, meio que se perde em tudo, né? Tudo. Hoje, o que que a gente tem hoje? Que nem sei, que hoje é o dia do quê? O dia da Cruz Vermelha. Olha. Dia da Vitória, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial. O que, que é Cruz Vermelha? É um vampiro petista? Companheiro. Hoje, Deus. Dia do artista plástico e hoje também, salvo engano, é dia do profissional do marketing. Olha, parabéns, hein? Eu sou profissional de marketing. Marqueteiro. Até olha o dia, hoje não sabia. Seguinte, começando, eu agora você pode participar. O que você tá fazendo aí? A gente quer saber o que você tá fazendo aí na sua quarentena. É. Esses dias eu vi uma curiosidade bem curiosa. Gostei eu só, uma redundância horrorosa, né? Uma redundância, curiosidade. Ó, curiosa. Se você tivesse que passar a quarentena, qual a última artista que você viu? Né, tipo um show ao vivo, alguma coisa assim, quem seria a pessoa que você passaria? Lauana Prado, cara. Ficou pra assistir o show, você quer dizer? É, tipo, você foi num show, foi num teatro, uma celebridade que você passou junto. Eu gostaria junto, assim, do Gustavo Lima, que nós ia morrer bebendo. Ou o Leonardo. Aí ia ser uma parelha boa, né? Nossa do céu. Se fosse meu caso, também seria Lauana Prado, né? Meu Lauana Deus. Prado. Não, imagina, cara, passar uma, sei lá, quanto uma tempo. Uma quarentena com a Lauana Prado. Gata. Toca violão pra caramba, toca também piano. Bebe bem, toca piano. Nossa. Também, toma uns golinhos lascados, meu Deus. Mas olha, com certeza eu queria na minha quarentena, num rolê, pra um churrasco, o Gustavo Lima, o Leonardo e o Chitãozinho Chororó. É, mas Chitãozinho Chororó são chatos, não bebem, mas cantam. Mas cantam, porque eles cantam evidências. Alguém tinha que cantar, né? E o Zezé bebe, mas não canta. Não, ele canta zero. Cara, o Costa também bebe, mas não canta. Eu vou procurar o trecho do Zezé. Aquela dele ele cantando fez... no Amigos lá, exatamente. Meu Deus, chegou a dar dó, né? Enquanto você vai procurando, eu quero falar, galera, do Rapidão. Rapidão app completo, além dos melhores lanches, refeições. Nesse tempo de quarentena, você pode fazer compras no supermercado ou na farmácia sem sair de casa. Previna-se, fique em casa e deixa pro Rapidão fazer as compras pra você. Baixe já nosso app no Android e no iOS, tudo na mão com Rapidão. Olha só, preste atenção, neste mês de maio, Rapidão lança o cupom IOIO com 20% de desconto. Uma parceria Rapidão e programa Ioiô aqui na Super Jovem. Então é muito fácil. Eu sábado estava aqui na emissora, eu pedi o meu almoço pelo Rapidão, aí fui lá, depois no finalizar o pedido, coloquei o Ioiô, né? Era meu primeiro pedido, deu 20% de desconto. Então você quer 20% de desconto na tua compra? Com o Rapidão, usa aí o cupom Ioiô. É Ioiô, tudo maiúsculo, tá? Sem acento nenhum. Ioiô maiúsculo, vai com esse cupom que tem 20% de desconto no Rapidão! Exatamente. Ó, daqui a pouquinho também vou passar pra você as lives que tiveram, que vão ter hoje, né? A gente vão ter passou, hoje. Aliás, nós temos uma live bem especial aqui em Francisco Beltrão, tá? Ah, é? É, Francisco Beltrão. Então, sabe aquele audiozinho que eu te passei? Sim, vamos mandar. Vamos mandar ele. Vamos mandar ele agora? É o seguinte, manda ele que depois eu explico a live, tá bom? Ok. Bora lá? Então vamos lá. Prestem atenção, ouvintes. Deixa eu botar aqui no Som Brasil. Bora lá. Vamos aqui. Vai lá. Deixa eu botar no ar. Vamos lá. Não está no ar. Algo errado. É no... Porque sem internet ali. It's regiões. Opa, vamos lá, peraí. Vamos lá, vamos. Vamos começar do começo. Então, o áudio... Eu acho que não é o áudio certo, hein? Explicando... Peraí. O que eu tô fazendo? Quem sabe faz ao vivo. Agora, Princesa M 930. Não. Tu fez errado. Fez errado. Deixa eu... Cara, que barbeiragem que eu tô fazendo. Esse aqui, ó. Vai soltando a embreagem devagarzinho. Mano, vai acelerando, céu. Soltando a embreagem. Parece que nunca... PCnet, viu? Tem umas coisas escritas ali, umas plaquinhas de metal escritas. Parece que eu nunca botei o áudio no ar. Vai lá, agora. Vai lá, vamos ouvir então, agora sim. O áudio correto que o Jorjão passou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aí, galera bonita, gente linda do Ioiô. Aí, todo mundo que tá escutando esse programa que tem um alcance gigantesco em toda a nossa região. Aqui é o Renato Tesser, da banda Flor da Pele. Hoje à noite a gente vai estar fazendo uma live solidária, que o nosso objetivo é voltado todo para o Banco Ortopédico do Rotary Clube de Francisco Beltrão Integração. E vamos estar tocando muita música boa. Gostaria de convidar vocês com muito carinho para assistir, ouvir através da Ação TV, que tem o canal, tem o link na Ação TV. É fácil de encontrar aí no Facebook, YouTube. E a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Obrigado, contamos com vocês a partir das 8 horas da noite. Acessa lá, vamos assistir. Queremos estar junto com vocês. Com certeza. Legal, aí, hein? Um abraço aí, pessoal da banda Flor da Pele, Renato Tessa. Aliás, com certeza a melhor banda aí de Francisco Beltrão. Fazem bailes maravilhosos, banda show. E vai estar fazendo essa live hoje, navegando em todos os ritmos possíveis, né? Pra quem gosta de pop, rock, pra quem gosta de sertanejo, vai tá navegando por tudo. E vai estar fazendo uma boa ação aí pro Rotary. Então, 8 horas da noite, lá na Ação TV, nossos amigos aí da Ação TV, tá? Então, acessa lá no YouTube, né? Também no Facebook, acho que é no YouTube, Ação TV, é no YouTube. Isso. Né? Isso. Acessa lá e acompanha essa super live da banda Flor da Pele, vai valer muito a pena, eu vou assistir com toda certeza do Quero mundo. Aproveitar e mandar um salve pro Mano Batera, que é batera aí da Flor da Pele, abraço pra você, mano, sempre que pode tá ouvindo o programa aí, eu abração, tudo de abraço bom. Abraço pro Mano, tem também o baixista lá, o grandão, que era moleque, agora já tá um homem. Ah, lá, sim, filho do Toninho Araí, é o Fernando, não é Fernando, como é que é o nome? Meu Deus, cara, a gente tava tocando junto antes da pandemia, agora justamente. Até... Justamente, o filho do Toninho Araí, pronto, eu não lembrei o nome do moleque, que agora tá maior que eu, né? Mas grande abraço pra ele também. Nossa, tá maior que você. Não, ele tá de tamanho de largura, mas não é gordura, é forte mesmo. E a gente falou da live dos amigos, né? E da grande voz que tá o Zezé, nossa. Vamos ver, eu não sei se é trechinho aqui, mas vamos ver, ele tá cantando. Vamos tentar. Cara, ele tá horrível, horrível, horrível. Ele não conseguiu mais cantar. 10 milímetros. Oi? Cara, ele tá... Ainda bem que o Guerreiro sabe mexer na mesa. É que... PC Net, Guerreiro. O Guerreiro até sabe, ele não sabe ler. Olha. Oi. Ele parece a gente miando no fim do rolê, Nossa né? Senhora, eu, olha... Tem uns trechos piores ainda? Tem quando ele começa essa música, e tá horrível. Vamos ver aqui. Ele tava muito horrível. Os caras lá... O Zezé, o Chitãozinho e Chororó tão top, mas eles, cara, tão no fim da vida. Tá no... Não, só com o toco da daga. Olha. Eu amo essa música. Não, mas... E eles foram bem legais, né, pô? Não, cada um na sua casinha. A Vila Mix. O projeto Vila Mix foi muito... Vila Mix em casa, né? Do Mioto. Marcos Mioto é o proprietário aí do Vila Mix. E ali, só ali que eu não vi o Leonardo bêbado também. Porque, senão, eu não podia. Ele enxuga, né? Eu acho que os Chitãozinho e Chororó não deixaram de beber. Vamos lá. Olha Vamos como lá. É que tá a voz do Zezé, do Zezé Vamos Luciano. Vamos acompanhar. Um dos maiores cantores do Brasil. Difícil demais. Te amar assim. Já sei. Mas, minha timidez. Sentadão, né? É. Ter um fim. Nossa, tá difícil de ouvir. Coitado, tava mal. Falou em sentadão, é melhor ouvir sentadão do que ouvir isso, velho. O cara não tava nada bem. Né, infelizmente. O policial estava fazendo a sua ronda quando viu um sujeito tentando abrir a porta de casa sem sucesso. O senhor mora aqui? O policial pergunta. Claro. O sujeito responde totalmente embriagado. Mas não consigo abrir essa porta. Essa chave tá quebrada. Mas, meu amigo, isso não é uma chave, o policial exclama. Isso é um supositório. Ih, o bêbado se espanta. Onde será que eu enfia a chave? Meu Deus. Olha só, professora. Ai, meu Deus do céu. Que perigo, né? Aquela coisa, negócio de bêbado não tem dono, né? Não, disso. Pelo menos a chave tava lá. Pelo menos tá lá. Ó, você anda bebendo demais, guerreiro. Não. Áudios aí da madrugada, eu não queria falar nada, mas o senhor anda bebendo demais. É, a pirâmide, coisa e tal. Como compromete a mim, depois eu vou rodar. A música da pirâmide. Roda aquela versão que o Beto fez, ficou legal. Olha, a professora pergunta ao aluno, diga um verbo, né? Ele fala bicicleta. Ela, pô, não é bicicleta. Não, bicicleta não. Bicicleta não é verbo. Depois perguntou a um outro segundo aluno, né? Diga um verbo. Aí o outro aluno fala prástico. Ele fala, não, prástico. É plástico, né? E também não é verbo. A professora desesperada perguntou ao melhor aluno da turma, diga aí um verbo. Ele fala hospedar. Ela, muito bem. Agora diga uma frase com o verbo que você escolheu. Opa. E o aluno... Os caras também não perdoam. Hospedar da bicicleta de prástico. Muito bem. Muito bem. Meu Deus. Essa muito daí. Bem, muito bem. Essa entra. Vai. Nós temos aí, não sei se você sabe, que faz pouco tempo que tá na rádio, nós temos o hall das piores piadas, né? Essa é a. Tem uma que eu falo sempre que é pra. Bota em você faz calo. Tu tá dentro dessa aí. Um bêbado é abordado por uma moça que segurava uma Bíblia. É. O senhor quer ser testemunha de Jeová? Pergunta ela, glória muito a Deus, fervorosa. Glória a Deus. Mas por quê? Pergunta o bêbado cambaleando. Vai me dizer que tá sendo processado. Nossa. Com essa, vamos tocar a música. Vamos pro intervalo. Ioiô. Ah, não. Super Jovem. Dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai sentando aí, bolando vai. Enxiga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse ponto no chão. Sentadão. Jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão. Bate envolvente na mala emolência, no beat ela senta e representa. Senta, senta. Dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Sentando aí, bolando vai. Enxiga dessa danada, movimento vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão, chão, chão, chão. Sentadão. Bate envolvente na mala emolência, no beat ela senta e representa. Senta, senta. Ioiô na Super Jovem, o programa bem bacaninha, mas os caras são uns trouxa, viu? Desculpa o meu

tá ficando em segundo plano. Há tempos não falamos, eu te amo. E aí, o que é que a gente vai fazer? A nossa cama sabe que tem algo errado com a gente. Disse que não entende por que tá tão frio onde era tão quente. Eu me pergunto como tudo se perdeu. Pagodão bom. Sexta-feira tem cara de pagode, né? Pagodinho, pagodinho, é legal. Cerveja gelada. Pesada, maridos, o marido, sabe o que é um marido DVD? Marido DVD? DVD. Não. Faço ideia. É, deita, vira e dorme. DVD-R. E rola. E ronca. Ronca, isso. Ah. Deita, vira, dorme e ronca. E marido CD. Marido. Come e dorme. Isso, marido come e dorme. Moral da história, não há nada como os antigos VHS, várias horas de sexo. Mas que barbaridade. Lembrei da propaganda do daquele gaúcho lá, que era, tinha o Coscarque e tudo mais, né, não sei o quê, que ele ia falar, vai ficar mais fina que a subiu de papudo. Daí ele vendia um tal de Levanta Moral. Levanta Moral. O Jorjão falou de várias horas de sexo. Não era o Itabor? É o Ivanta Borda. Aí ele vendia um negócio lá, que deu, cara, o Levanta Moral, não sei o quê. Pensa nas propagandas dos anos 90. E daí passava as gostosas, ele dizia, essa toma, Coscarque. Essa toma, Coscarque. Aí passava uma meia feia, essa não toma. Passava uma gorda. Imagina um comercial desse hoje, cara, mil processos. Não, aqueles comerciais que gostaríamos de ouvir, né? É. E olha, o pessoal tava falando do tal da astronomia, né? Da pirâmide. Da pirâmide. essa aqui é pra mostrar um pouco do que acontece. É, os bastidores do ioiô, da madrugada. Da equipe não, né? Do guerreiro. Bota aí pra galera ver. Me comprometendo. A música da pirâmide. Pirâmide. A música da pirâmide. Montagem de DJ Beto Garcia. Pirâmide. Guerreiro não vai ver Papai Noel esse ano desse jeito, guerreiro. Dia de ver os alienígenas. Tem que se controlar, homem. Pirâmide. Olha o nível da embriaguez do guerreiro. Eu não estava embriagado. Você viu que eu oriento a piazada aqui, né? Pra não fazer cagada. Vamos, o guerreiro, ele passa um pouquinho. Ficou vermelho por quê, guerreiro? Ele passa um pouquinho do giro. Hoje é dia ainda de ver os alienígenas. É, se cuida porque, ó, pode acontecer com você. Né, eles falaram, não saem de casa, senão vocês vão dançar com eles, hein? É, os negão. We'll be right back. Yoyo tá de volta aqui na Super Jovem, na sua sexta-feira. Estamos de volta. De volta com os nossos patrocinadores. Exatamente. Olha só, galera, seguinte, querem experimentar os lanches mais gostosos da cidade? Vou dar dica, Dog King tá de portas abertas, fazendo a festa da garotada, trazendo uma enorme variedade de dogs, hambúrgueres artesanais e os mais deliciosas porções, chopinho gelado, cerveja. Dog King é topzera. Ah, mas eu não quero sair de casa, tô de boa, tá friozinho. Então, ó, delivery, delivery mais rápido da cidade, ligue 30555551, vou repetir, 30555551, após as 18 horas. Ó, pedir seu lanche rapidamente na sua casa, com qualidade é com o Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara. Delivery no fone 30555551, vai de Dog King. Diz alguma coisa, aquele molinho de verdinho lá é uma delícia. Aquele é sacanagem. Tentei fazer esse dia em casa, não consegui. É muito bom, muito bom. Olha, é receita exclusiva. Exclusiva, né? Uhum. Ultimamente as lives têm feito bastante sucesso, né? E agora, nesse tempo de pandemia, mas também o pessoal tá trazendo outro lado agora, da parte, digamos assim, administrativa, mas a parte mais burocrática de todo o processo. Dando numa entrevista recente, uma das diretoras do YouTube para América, a Sandra Jimenez, ela falou que o pessoal, mesmo com aquela bebedeira e tudo mais, eles têm que seguir algumas regras, né? Uhum. Até a gente já tentou, por exemplo, às vezes eles derrubam a gente, né? Por algumas questões técnicas. Passa a tranca. Passa a tranca. Mas, enfim, não é só canais assim de TV que tem que seguir regras, né? Existe toda uma regulamentação para isso, e no YouTube também, embora não tenha algo específico para transmissões de rede social para lives, né? Como conteúdo sexual, tem que ter aquele recadinho lá para beber com moderação. O pessoal tá tendo agora que se agilizar algumas normativas, isso aí, porque muita gente tá reclamando. A que mais deu polêmica até hoje foi aquela do Gustavo Lima, que ele bebeu para um senhor, né? Sim, baralho. Sim. Mas, enfim. O pessoal é mimizento também, né? Quem não quer assistir, não vê, né? Eu não sei, eu não acompanho muito rede social, mas antes da pandemia, não sei se tinha live, acho que não tinha, né? Não, nunca teve, nunca, eu acho, teve live de sertanejo. Nessa proporção, nunca. E aí foi uma novidade, daí de repente até o próprio YouTube não está adequado a isso. É? E até quem fez as lives não sabia o que podia. De repente, estamos na internet, não estamos nem no rádio, nem na televisão, a gente pode falar o que a gente quer. Não pode. Então aí também deve ter suas regras, né? Pois é. Enfim. Seguinte, vamos ver o que os nossa querida concorrência está tocando agora neste momento. Vamos lá, que nós não estamos tocando nada, nós estamos falando da abobrinha. A gente está falando da abobrinha. Vamos ver o que os... Vamos ver. Aqui é a Nawin. A Nawin. Abraço aí pro Gilson. Tocando Melim, dois corações. Abraço, Gilson. Good vibes, Melim, né? O David também, grande David. Tá tocando Melim. Agora que você falou, eu vou até fazer um comentário, né? O Gilson lá fez um cover da música do Dream Theater. Caramba, velho, apavorou demais. Acho que é a Onda Sul, Rivers on the Babylon. Boney M. Deve ser o Ali que tá no ar, porque ele gosta de tocar velharia, né? The Rivers of Babylon. Sabia que o Boney M, apesar de serem moreninhos, é uma banda alemã? Sério? São considerados, sim, são uma banda alemã e são considerados os pais do dance music. Caramba. Boney M. Baita. The Rivers of Babylon. Não vamos tocar muito, senão o pessoal vai mudar pra lá. Não. Vamos ver quem agora, o que a massa tá tocando? Ó. Opa. FM 13 pras 3. Grande abraço pra Lu. Nossa, parece que foi entrada em cadeia agora. Tira, senão vamos passar a propaganda deles. Né? Nada de propaganda massa. Então aí, enfim. E aí o pessoal tá tocando música legal, né? Parabéns aí. Tá, mas aqui é melhor, né? Ah, com certeza. Com certeza. Durante o julgamento, o juiz pergunta ao ladrão: como você conseguiu entrar em uma casa com cerca elétrica e retirar todos os bens? O ladrão responde: senhor juiz, vim para ser julgado pelos meus crimes, não para ensinar meus segredos de profissão. Bobo ele não é, né? Inteligentão. Mas, cara, o que tem de brecha pra, às vezes, o bandido se fazer de bobado, né? Sim, nossa senhora, nossa, né? Eu não sei o que estou fazendo. Eu não sei, eu roubei porque eu sou louco. louco sem vergonha. Louco desperto. Vamos tocar a música. Toca lá. Yo, Super Jovem. I can't get

it drifting higher than the ceiling. Hey, ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so sly? You can't hide. She's something mystical, they call her lies to say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting, higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? So fly. Tomar um gole agora, hein? Eita! Uma geladinha. Deu cedos. Deu cedos. Quem disse que não toca bandinha? Ah, ah. Essa eu não conheço. Não conhece? Não. Sofrendo tanto por esse amor. Já ouvi. Bar da esquina. Verdade. Ah. Nem dá pra ir no bar agora. Não dá. Nem no bar da esquina dá pra ir. Nem no barzinho aleatório dá pra ir. Que chato isso aí, né, velho? Que tristeza. Num velório, um senhor cumprimenta e pergunta à viúva: meus pêsames, do que o seu marido morreu? E ela falou: envenenado. Nossa, mas ele parece tão machucado. É, não queria tomar o veneno. Igual o cara chegou. Aprontando em casa, né? Chegou o pessoal do IBGE numa fazenda pra fazer o levantamento e tudo mais, aquelas perguntas, né? Menininho, seu pai tá aí? Não, ele foi atropelado por um trator. Eita, nossa, que triste e tal. Triste. E a sua mãe tá aí? Não, ela também foi atropelada por um trator. Nossa, sim. É tipo. Família triste. Morte triste, né? Ele pensou, tá, mas não tem ninguém com você aí? Tem algum tio? É, tinha, ele foi atropelado por um trator. Pensa na que trágica a história. Aí a mulher continuou perguntando, e tudo, mas não tem ninguém aí, a sua avó, tudo mais? É, ela também foi atropelada por um trator. Tá, mas e você tava onde durante todo esse tempo? Eu tava dirigindo o trator. Era um serial killer. Poxa, olha só, estava doente. Mas aí o pessoal me encontrou na noite, né? Sim. Mas doente de amor. Procurei remédio na vida. O garoto pega seus pais no maior amasso, no maior beijo na cozinha e fala: ah, papai safadinho, vou contar pra empregada que você tá beijando a mamãe. E o pai morreu. Era uma micro piada. Agora que você falou dessa piada aí de empregada, né? Aí diz que O Piazinho entrou no quarto e pegou a mamãe abaixada, né? Louco. E aí tava com a boca no negócio, ela falou: nossa, mamãe, o que você tá fazendo? Ela falou: nada, tava tirando o ar aqui do teu pai, da barriga do teu pai, era isso. Falou, ah, bom, mas isso não adianta nada, mamãe. Ela falou: mas por que não adianta nada? É que quando a senhora sai, vem a empregada e enche tudo de novo. E deixa o papai barrigudozinho. Meu Deus. Não, mas existem tantas conspirações, né, que as pessoas não, às vezes não querem deixar a empregada em casa, né? Porque, por causa do marido e tal. Isso. Mas enfim. Tu sabe que uma vez, então vou contar uma história rapidamente aqui. Tu sabe que uma vez o único processo que o Yu-Yu quase teve foi por causa de uma brincadeira assim. Nós tínhamos um quadro que era passar trote. Acho que nem o Kleber tava aqui nessa época, não. Acho foi, que não. Foi logo no começo do Yu-Yu, né? E a gente passava trote. E aqui na AM tinha um programa que era Balcão de Negócios, no mesmo horário, né? E ali eles estavam falando de uma pessoa que queria trabalhar de doméstica. E a mulher ligou para a AM, como é o mesmo telefone, é um PABX, acabou caindo na FM, bem no momento que nós estávamos ligando para passar trote em alguém. Nossa. Caiu a ligação, que ela sabe que é a ligação que interfere e cai. Sim. A gente atendeu, era ela querendo uma empregada, e aí a gente falou um monte de coisa. Zoou, assim, né? Que tinha uma loira, papapá, gostosa, siliconada, para levar, podia ser assim, e começamos a brincar com ela. No final nós falamos que era uma brincadeira, que era do programa Ioiô, que a gente ia passar lá pro balcão de negócio, e a moça foi muito legal e achou que é muito legal naquele momento, né? E foi tudo bem. Aí depois nós tivemos uma reunião com o chefe, recebemos um e-mail, né? Olha. Assim, quase ameaçando um processo por... Enfim, pela brincadeira. E só que a gente, em momento algum, falou o nome dela, né? Uhum. E nem ela falou. Então, não deu em nada, mas a única vez que a gente quase recebeu um processo. Aquele momento tenso, assim. Aquele momento. Gelinho. Que não, sexta-feira que vem não vai ter mais não programa. Não passava uma agulha. Sabe aquele. Todo mundo pensando, pai, sexta vai ter programa bem... ainda. Aí acabou a brincadeira que era muito legal do passatrote. A gente não pôde mais que fazer. Pena, né? Era muito legal mesmo. A gente fazia assim, um amigo, por exemplo, o Kleber tem um amigo lá que tem um apelido. Aí, claro que em rádio nada se cria, tudo se copia, sim, né? E a gente fazia assim, então o Kleber passava pra nós: ó, eu tenho um amigo lá que não gosta de ser chamado de Chimia, vamos supor, né? Não sei. E a gente ligava só chamando o cara de Chimia, tá? Que era meio que o... Ah, lá do Silvio Santos, que o... Tio Santos, que fazia. Ah, ele mesmo. Tio Santos, que fazia alguma coisa assim. Isso, a gente fazia uma... Mas era uma brincadeira legal, a gente fazia na cidade e deu muito certo. Mas, infelizmente... Rapaziada, deu errado. Mas é uma coisa que eu vou falar, é o seguinte, que deu muito certo em nossa cidade e tá bombando, é o Chofer 46. É top, hein? Melhor app de mobilidade urbana, 100% beltronense. Você precisa pro trabalho, pra balada, pra onde você quiser ir, o Chofer 46 te leva. E, ó, tá fazendo uma super inovação. Além de fazer o leve-trás da sua empresa nesses tempos de quarentena, agora o Chofer 46 conta com moto chofer, tá? Para transporte de objetos, com carro cargo pequeno e até com caminhão grande com um ajudante. Então que você, legal, hein? Você que precisa, pô, de repente tu tem uma geladeira em casa que você tem que levar para outro lugar, uma mudancinha pequena ou alguma coisa que precisa transportar. Você mora sozinho, né? Vai mudar tipo de kitnet, alguma justamente, coisa. Justamente, você que é estudante ou o próprio empresário precisa de uma encomenda e tá sem carro. Então, você entra no próprio app do Chofer 46, tá? Lá vai ter também opção outros, e nessa opção outros estão os transportes, até legal, com um caminhão grande com um ajudante também. Então, tudo isso, com ajudante pra você. Vai no Chofer 46, que também tá com uma promoção legal. Entra lá no Facebook do Chofer 46, que tem presente pro Dia das Mães. Participa lá, que vai ter cesta de café da manhã, presente do Chofer 46. E às vezes tem uma par de gente procurando, às vezes, no Facebook, às vezes estudante e tudo mais. Ô, alguém que faça um frete aí de uma cama. Tá na mão, um frete de não sei do que, frete pequeno e tal. É um problema. Eu já tive que transportar uma coisa lá de casa e não tinha como. Um caminhão pra transportar. Um caminhão, porque tu não... E o frete sai caro. Era um sofá, né? Era um sofá que eu estava doando. Mas eu não tinha como mandar esse sofá, porque uma Saveirinho não ia. O negócio, aí tu vai contratar um caminhão pra, né? Ali o chofer faz baratinho, você vai lá e resolve a sua vida. Chofer 46. Show de bola. O ouvinte tá pedindo aqui o som do Tribalistas. Olha, Tribalista, só. Nossa, somos velha infância, no mínimo. Não falou música nenhuma. Tá fumando um. Tá na vibe. Ai, tá na vibe. Agora que eu vi essa foto no Planet Perfil. Cara aí, o pessoal sempre pede música meio retrô, assim, cara. Ele sempre pede música boa, verdade. Aí isso é bom, né? É legal quando... Cara, a foto ali tá escrito Planet Car. Planet Car. Não sei quem que é, mas sempre pede música boa. Vocês falaram em live antes, sabe quem que vai fazer a live hoje? Quem? Carreta Furacão. Nossa! Essa eu não posso perder, hein? Carreta Furacão às 19 horas no YouTube com MC Coringa. Quer dizer uma coisa? E hoje tem Laona Prado, né, cara? E pra equilibrar... Às 10h45. E pra equilibrar tem o Padre Manzotti hoje também. Opa, sério? É pra... Uns Carreta Furacão e outros rezando. As senhoras, as famílias... Cara... Minha mãe não vai perder. Imagina a live do cara, né? Deve ser uma animação. Ele bebe vinho, será, na live? É, não pode beber vinho, viu? Outro não, que outro o padre que, pode. Conar pega. Outro que eu, esse eu vou ter que ver, porque eu sou fã dos caras. O padre do balão. Não, o padre do balão já foi. Você tá fazendo uma live, ele tá fazendo a live junto com o Zé Rico lá. Nossa. Então. Os Mamonas. Os Paralamas do Sucesso anunciaram um bate-papo ao vivo com os fãs para hoje, dia 8. Legal, hein? Para celebrar 25 anos do lançamento Vamos Bater Lata, de 95, a partir das 20 horas. O baterista João Baroni será o responsável para conversar. Ah, mas não vai ser live. Eu queria ver eles cantando. Daí não tem graça, não. Ah, daí só vão conversar? É. Pô, o Nando Reis fez uma live legal, cara. Só com violãozinho, assim. Era como eu imaginava que seriam as lives, né? Quando o Gustavo Lima falou que ia fazer a primeira live e tudo mais. Eu imaginei que o cara ia pegar uma câmerazinha, colocar na frente um celular e pegar um violão e fazer uma moda. Não, eu imaginava isso, né? Daqui a pouco os caras lá com umas baita produção. Eu falei, que eu não sei se vocês... Eu achei muito interessante e comecei a ficar intrigado porque tantas lives, aí eu fui pesquisar a monetização das lives, né? Uhum. Então o YouTube, ele paga cerca de $1.50 por cada 1000 acessos à live de artistas mais famosos. Ou seja, 5 e pouco, né? É, sim, dá 7,50 hoje, a cada 1000. Só que daí, por exemplo, o do Bruno Marrone no total deu 13 milhões, porque tu soma o total, não, sim, é? Não é simultâneo. É simultâneo, total. É, tu soma o total. Então deu 13 milhões, eu sei que deu quase R$300 mil. Nossa. O Gustavo Lima passou de 13 milhões. Deu 25 milhões, eu acho, de acessos. Então o que que é? É a maneira, é o show que o artista não tá podendo fazer. É, então grana, a live, né, é grana, é o show que ele vai bater praticamente o valor do cachê. Exatamente. Só que dele não tem transporte, ele não precisa em lugar nenhum. Não tem funcionário. Não tem funcionário. Mas aí as grandes empresas, como a Audio Mix, vocês viram lá o que montaram lá pro Audio Mix, então também não tá monetizando. Que é a que faz a Vila Mix, não tá podendo fazer shows. Uhum. Então, essas empresas estão fazendo lives com os artistas pra poder arrecadar também, né? Todo mundo tem que ganhar de algum jeito. É, de algum jeito. E a parte técnica, você tem um certo custo com processador, com internet e tudo mais, só que não chega nem aos pés de você montar um palco e segurança e alvará e não sei o que. E outro detalhe, desculpa interromper, outro detalhe importante, vocês perceberam que tem patrocinadores ali. Aham, Brahma. Então, a Brahma, ela causou até uma briga com a televisão, que falaram mal das lives. Por quê? Porque a Brahma investiu mais de 5 milhões no lançamento da Brahma, a Brahma Puro Malte. Ela duplo malte. Em lives e não lançou na televisão, ou seja, foi um dinheiro que seria normalmente lançado na televisão. Esse produto, e vocês viram propaganda na televisão? Você como estudou marketing, é uma estratégia, né, cara? Eles vão anunciar onde tá tendo mais retorno, né? E tiveram muito mais retorno. Quantos com milhões certeza, de pessoas, né, cara? Viram, e outra coisa, e o cara bebendo lá. Bebendo, né? Eu mesmo fui, comprei, não vou te dizer que não gostei muito, mas pra mim era só mais uma Brahma, mas enfim, eu fui, comprei porque curiosidade. Falei, pá, mas eles estão tomando. Deu certo. Agora, a gente falando de lives, né? Tipo, 8 caixinhas, esses artistas. Só 8. Esses artistas famosos e tudo mais, eles têm sorte, primeiro, porque eles têm uma grana boa de reserva, né? Porque ganham dinheiro pra dar com um pau. Fora a live que eles estão ganhando. O que me dá dó, cara, é tipo os artistas aqui da nossa região, que muitos dependem só da música, justamente, né? Tem gente que não tem trabalho fora, às vezes, daí vai lá, supondo, toca numa casa noturna aqui em Beltrão, tipo, na quinta, na sexta, no final de semana, toca aí na região. Uhum. E na semana, às vezes, usa aquele dinheiro pra pagar aluguel, pra comprar alimentação da família e tudo mais. E nesse momento que dá dó, né, cara? Porque os artistas com menos expressão. Com menos expressão, às vezes acabam passando dificuldades. Com não expressão nacional, muitos artistas estão fazendo isso pra poder sobreviver. E outros também, como hoje lá a Flor da Pele tá fazendo, fazendo social pra arrecadar enfim, donativos e tal, pra ajudar também esses músicos que estão também, né? Eu até tava conversando com o Mano, com o Batera lá da Flor da Pele, ele comentando que às vezes muitas lives estão fazendo também pra pegar alguma cesta básica, pra doar pra algum cantor, que às vezes tá algum artista, né? Porque não só cantor, mas todo tipo de arte que tá parado nessas épocas. E o que envolve um show, você tem que ver o seguinte, por exemplo, um show ele envolve som, ele envolve luz, ele envolve técnicos de som, ele envolve pessoas que carregam as caixas, que montam. É uma equipe muito grande. Todos esses hoje estão sem emprego. Estão sem emprego, né? Exatamente. Estão sem monetizar. Vamos colocar aqui nós temos o Bonete, temos o Mano Som, que não estão fazendo show nenhum, estão parados. As pessoas que trabalham para eles estão paradas, né? Os eventos, as cerimonialistas aí. Os garçons. Até o pessoal às vezes da bebida, a cervejada parou, infelizmente tudo. Justamente, balada parou, então todo mundo tá precisando de alguma maneira. O que é ruim é que o pessoal fica às vezes querendo negativar tudo. Vamos pensar positivo, né, gente? Por favor. Bora, melhora, né? Super Jovem. Ioiô. Super Jovem. Até quando eu me

Voltar, essa é boa, hein? Essa pede um gole. Nossa. Oh, para... Essa aí é mais pra tomar um gole do que lembrar de chifre, né? É, essa das antigas. É modão, né? É modão. Modão pra você beber e dar risada. Não é nem pra chifre. Modão. Modão é bom. Modão é bom. O farmacêutico entra na sua farmácia e repara um homem petrificado, com os olhos esbugalhados, mão na boca, encostado em uma das paredes. Pergunta para o estagiário: o que significa isso? Quem é esse cara aí encostado naquela parede? O estagiário fala: ah, é um cliente que queria comprar remédio pra tosse. E ele achou caro, então eu vendi um laxante. O farmacêutico: cara, você ficou maluco? Desde quando o laxante é bom pra tosse? O estagiário diz: é excelente, olha só o medo que ele tá de tosse. Não. Ai, ai, ai, ai, ai. E rolê errado. Ei, não, não. E sabe o que, que é bom pra sardinha? É o que? Nossa, mano. Sardinha. Sabe o que, que é bom pra memória? Sardinha. Deve ser a sardinha. A sardinha é excelente pra memória, cara. Por quê? Se tu comer de manhã, tu vai lembrar dela o resto do dia, Rodolfo. Pior. Ou aquela sardinha comida... maracujá, né? É. Puta merda. Meu Deus do céu, cara. Aquela comida com malho, assim. O... Nossa. Aí você coloca a máscara. Dá uma respirada. Quase olha, morre, velho. Agora quem, com máscara é difícil, né? Quem antes fazia o pessoal penar com seu bafo está penando. Tá lascado. É, tá provando do próprio veneno. Provando do próprio veneno. Olha o pessoal aqui, sacanagem, mandando foto de gole e coisa pra gente. Ah, não faça isso, não faça isso. Quem tá mandando aí? Quem tá mandando isso? Antes o pessoal também que pediu música ali. Ah, tá. Mandando, tomando uma Brahma. Opa, tá bom. E pra nós nada, né? Vai firme, nós com uma sede. Eu não li se essa é boa, mas vou ler aqui, ó. O sujeito pergunta na loja de jardinagem: moça, quanto custa estes vasos? Ela responde: o bom custa 10 e o ruim custa 100. Nossa, mas por que o ruim custa caro? É porque vaso ruim não quebra. Ah, muito bem. Ai, ai, que ai. Bosta de viada. Pessoal da Leve não veio hoje? Estamos esperando. Pois pessoal, é, pessoal. Hoje eu fui lá na Leve, fui ver uns moletons, mas ela falou que tinha conversado com o Beto, né? Mas... É, daqui a pouco ela aparece aí, senão a gente vai fazer a propaganda dela. Foi, mas você tinha que ir na Leve lá na parte infantil pra te caber o moletom, né? Pior que não coube. Peguei um P, não. Só fica a barriga saliente. É, uns barriguinhas salientes. Hoje temos o que hoje? Hoje temos muitas coisas, né? Vamos falar das lives? Das lives, isso mesmo. Pois então, hoje o pessoal tá em casa, de boa, daqui a pouco vai nos mercados aí sozinhos, né? Comprar o gole. E hoje tem bastante live, como a gente tava meio que passando antes, tem live de Furacão 2000 até Padre Reginaldo Manzotti, pra ter uma ideia. Senhora! Bem variado. Então, olha só as lives dessa sexta-feira pra você que vai ficar em casa de boas. Então, são as seguintes, hein? Começou, já deve ter acabado, né? A da Sophie Tucker começou às 13. Daqui a pouquinho, às 4, tem um bate-papo. Nossa, esse aqui deve ser de um sono. Gilberto Gil, Erasmo Carlos. Nossa, mano. Bom tremendão, caramba. Deve ser legal. Vou passar, vou passar. Às 6, tem do Medusa, lá do Peace of Her Heart. Bem bacana. Tem um pagodinho do Sambô, às 6 também. Legal, hein? Sambô é massa. O MC da... O MC da às 7. O inseticida. Inseticida. O João Carreiro, às 7 também. O João Carreiro, que fazia com o Capataz. Ele tem uma... Ele é meio subcelebridade, assim, né? Mas, enfim, vai. Vamos ver se vai ser bom. O Padre Manzotti, às 7, pras beatas, aí, pra quem curte um som religioso. É. Roberta Miranda, eu queria ver a dela. É um pagode, né? Um som pra Deus. Pagode. Pagode. Pagode. Roberta Miranda, a Rainha dos Caminhoneiros. Olha, ou é a irmã dela, né? Roberta Miranda é a Sula Miranda, que era a Rainha dos Caminhoneiros. A Roberta Miranda é um dos ícones da música sertaneja. Ela tava cutucando a Loki esses tempos, né? Que DJ só colocava um pendrive. Uma nome de lágrimas sobre meus olhos. Ainda hoje tem Banda Eva no Multishow, às 8 horas da noite. Mas só tem essa música também. Não, e nem é deles, é do Rádio Táxi. Ah, é? Sim, Eva é do Rádio Táxi. Nossa, o sucesso que eles se promovem nem é deles. Vandertá foi a galera do Rádio Táxi, isso década de 80, um dos grandes clássicos, era uma banda pop rock, né? E que tem outras músicas, aquela Põe Devagar, enfim. Sim. E o Eva era deles, né? Nossa. E aí a banda Eva com a Ivete Sangalo, que foi a banda que lançou a Ivete Sangalo, estourou com essas, mas teve umas outras, aquela Eu Não Posso Jamais... Coleção, teve um monte de sucesso aí. Eu não lembro muito, que eu nunca fui ligado em axé, mas... Ainda hoje, pra quem curte o eletrônico às 8, mas é cedo isso aqui pra uma fritação dessa, o Steve Aoki, o Dom Diablo, às 8 horas da noite. É pra até às 8 horas da manhã ficar, né? Som bom. Às 8 da noite tem a Luísa Sonza, né? A ex do Whindersson, com muito funk. Às 8 horas da noite também tem a Nayara. Ele disse que vai assistir. Né? Olha, ela foi uma bola fora. Rebolar. Às 8 da noite, pra quem gosta, tem o Toquinho. Zero pessoas vão assistir. Toquinho cantor, não sei. Ah, bom. Não. É... E também tem o Zé Cabaleiro. Ele toca com o Cotoco. O Zé Cabaleiro, ele tem um som bem legal até. Às 8 da noite. E pra fechar, tem a Vanessa Jackson também às 21h30. Então tem vários estilos. E também e agora... às 22h45 tem a Luana Prado. Luana Prado? Aham. Uhum. Então mais uma opção. Top. Então, se você vai ficar em casa de boa, lembrando que você não pode sair de casa, né? Tem que ficar em casa de boa. Isso. Agora é obrigado. Agora, inclusive, eu sou meio... avó dessas coisas, se você é de casa sem máscara. Não pode. Mas não pode. Multa, e agora galera. É lei no Paraná, tá, é gente? Lei, é sério, lei. Cara, não pode ser sem máscara. Não, não pode, agora é lei. E é sério, pessoal, porque se a gente quer o comércio aberto pra poder aí não ter esse problema econômico que tá assolando o Brasil inteiro, se a gente quer nosso comércio funcionando, se a gente quer poder trabalhar, vamos ter a consciência de estar com máscara. Uhum. E que nem eu vi uma brincadeira no Facebook, mas ela tem toda a razão. Gente reclamando de pagar R$3 pra pôr uma máscara, daí quer comprar o que no comércio? Você não tem, né? Não tem, não. Viu? Tem várias. Mas faz sentido, né, cara? Tem várias pessoas que estão vendendo em casa por vários preços. Tem na farmácia, tem por tudo. Não, ou faz, cara. Tem gente fazendo em exatamente. Casa. Tá? Então vamos. Tá sendo uma oportunidade bacana também pra, por exemplo, apoiar os microempreendedores, né? Sim. Até o pessoal tá fazendo campanha, a CERF, a rádio também, pra que a gente apoia o comércio local. Comércio local, verdade. Porque, por exemplo, você vai comprar um negócio que tá lá da internet, né? Uhum. Mas aí, agora, o pessoal tá tudo parado lá, né? Você não vai poder o produto, não vai ter o produto na hora que você precisa. Então compre aqui, pessoal. Pra você que era acostumado a comprar da China, você viu, né? Viu no que deu, se liga, hein? Cabeção, se liga. Vamos comprar do comércio local. Vamos tocar a música? Toca lá. Bora lá. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me, I need to hear you need me like I need you. I can't get enough. Only one that I give my time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Yo-yo. Fica a pergunta no ar: será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão perto e o nosso futuro tão incerto. E se a gente parar?

Vamos nessa? Vamos nessa, vamos nessa. Agora até 3 horas e 50 agora 10 para as 4. Ah, sexta-feira que vem tem mais pub? Eu acho que o... Tem mais ioiô também. E tem mais pub? Opa. Tem mais ioiô? Aliás, hoje tem pub. Hoje tem pub. E tem prêmio legal no pub, viu? Vai ter várias churras. Boa. Lá do Mercado Coelho, vai ser muito legal. Daqui legal, a pouquinho, hein? No programa pub. Estaremos aqui. E a reprise, você vai curtir domingo, às 8 horas da noite, né? 8 horas da noite, depois do Domingo Rock. Exatamente, você curte um rock and roll às 7, tem uma hora de rock and roll, só clássicos, né, Jorge? Só clássicos. Boa. Vai ser bom demais. Vamos nessa, daqui a pouquinho tem o Misturama. Bora nessa. A gente volta logo mais também aqui na programação. Antes só de fechar o programa, quero mandar um abraço. O pessoal tá ouvindo e me enchendo o saco aqui no WhatsApp. O pessoal do Rotaract, o grupo dos cornos. É, louco. Isso que eles já descobriram a música da pirâmide. É, já descobriram. Que... Uhum. Ah, um abraço pra Ellen, pro Sandro, pro Preto, pra Isa, tá ligada com a gente também. A Isa, Isadora Dallagnol, penso. Valeu, gente. Penso logo. Logo existo, né? Tchau. Tchau. Yo-Yo, Super Jovem. Welcome to the paradise. Far. Sun pours down upon your face. I wake up, feel heavenly. Out of bed, I start to taste the sound that the record play in your hands. In my hands, letting go of everything else. All I wanna know is this. Vamos pra lá. Pa' curarte el alma, tira la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cagando al viento. Lento y contento, cagando al viento. Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que vea qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.